faças mal ao teu vizinho, que o teu mal vem por caminho. Faz bem sem saber a quem. Talinha e ela tem muito valor. Sou pagueira, sou pagueira, sou pagueira, sim senhor. Sou cigano, sou cigano, sim senhor. E sou neto do Zé Carlos e um homem com valor. E sou neto do Zé Carlos e um homem com valor. Sou cigano, sou cigano, sim senhor. Eu sou neto do espanhol e ele tem muito valor. Sou cigano, sou cigano, sou cigano, sim senhor. Sou cigano, sou cigano, sim senhor. Eu sou neto do Sameiro, ele tem muito valor. Sou cigano, sou cigano, sou cigano, sim senhor. Sou cigano, sou cigano, sim senhor. Sou neto do Zé Maria e ele tem muito valor. Sou cigano, sou cigano, sou cigano, sim senhor. Sou cigano, sou cigano, sim senhor. Sou neto do Holando e ele tem muito valor. Não faças sou mal cigano, teu vizinho, sou cigano, mal sou cigano, sim. Faz bem sem saber a quem. Sou cigana, sou cigana, sim senhor. E sou neta do Zé Vilhaça e ele tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Sou cigana, sou cigana, sim senhor. E sou neta da Laranja e ela tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Não faças mal ao teu vizinho, mal bom caminho, faz bem sem saber a quem. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Eu sou neta da Cagoa e ela tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Sou cigana, sou cigana, sim senhor. E sou neta da Elícia e ela tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Sou cigana, sim senhor. E sou neta da Lala e ela tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Sou cigana, sou cigana, sim senhor. Sou filha da Samara e ela tem muito valor. Sou cigana, sou cigana, sou cigana, sim senhor. Aquilo que eles aprenderam com os avós: respeito, a educação e o carinho. O amor é o mais importante. E que todos se deem bem e sejam felizes conforme os avós são.